Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Oi, gente, eu sou a Daisy Souza, ou Fahili. Hoje vamos gravar uma música que é muito conhecida por todas vocês, eu espero, né? É sim, gente. E o nome dessa música é Eu Navegarei, e a gente espera que vocês gostem. E a gente fez uma versão um pouquinho diferente, mas vamos lá. Simbora! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E até a próxima. Ah, não, até a próxima não. Ela volta. Sim. Quem sabe eu volte, não sei. Se inscrevam no canal da... Se inscrevam no canal dela, gente, que eu vou deixar aqui também, aqui embaixo, na descrição do vídeo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.